ao seu interior. E imos de todos a cargar, sempre loitar, nunca parar. Noso inimigo temos que vencer. Vencer, ia, ia. Estades contados, e imos de todos a armala. Na botella que no sé, no no sé o interior. Yeah, yeah. Estades colgados, e imos de todos a cargar. Sempre loitar, nunca parar. A este sistema temos que vencer. Está afeitante, meio que nas mortes o seu sentido. A vida está afeitante, grandes mortes consentidas. Estupe no, larga no, não preguntes mais. Estupe no, larga no, te rendes a mais. Terra, loita, escoita, porque terra, loita, pregunta, porque sempre loitar, nunca parar. A este sistema temos que vencer. Vencer, ya, ya. Estades colgados, deimos de todos a cargar. Está feita de pequenas mortes sem sentido. A vida está feita de grandes mortes consentidas. Escúpenos.